Então, nós não estamos em nenhum tribunal, obrigada a todos, nós somos de igreja. É muito simpático, pessoas que tiram um bocado da sua tarde de sábado para ouvir estas coisas, mas que hoje são especialmente esplêndidas e tentadoras, são muito misteriosas. Então, nos teatros apresenta-se primeiro a pessoa menos importante e depois a vedeta do assunto. Então vou começar por falar do Luís. Luís M-A-H, como o próprio nome indica, é oriental, por isso. Sim, mas tem. Do Centro de Estudos de África, Ásia e América Latina. E ele viveu 4 anos em Seul, 6 anos em Londres, 1 ano em Macau e tem viajado e feito conferências em Tóquio, Bangkok, Hong Kong, Seul. Eu agora já confundo com os filhos do Brasil, não é violonista, é violinista, não é violão, é violino, claro. Em Düsseldorf, depois viajou. E fez a sua tese de doutoramento na Universidade de Roma sobre este autor japonês do silêncio chamado Shuzaku Endo e que se chama a tese, como é que é a teologia, como é que é o nome? É teologia implícita na obra do escritor Shuzaku Endo. Exatamente. O que mais? E depois, depois foi missionário no Japão durante 12 anos seguidos. Houve um ano em que ele foi e veio, porque depois. Ai, é que... Ai, em 84, não, em 98. Em 98, estou ainda menos. Quer dizer, só há 19 anos é que posso eu entregar-te ao chamamento. Hoje na igreja, por isso nós somos a igreja, sempre faz esta coisa, passar um saco, cada um pode pôr um euro, 50 cêntimos, ou um milhão de reais, não que eu vim no Brasil, mas dólares, não seria mal. Bom, mas a questão que eu queria colocar, o tema nós. Que foi o Oriente na sua vida. E ao Luís a mesma coisa. Ambos são professores da universidade, então falam com articulação. Mas eu posso começar. E vai parar a Moçambique, quando vai trabalhar na empresa de caminhos de ferro que faz a ligação entre a Beira, a cidade da Beira e a Rodésia, a antiga Rodésia. Na altura ainda era Império Britânico, eu gosto de dizer que sou um produto de três impérios, o chinês, o britânico e o português. A minha avó chinesa nasce em maneira para tentar perceber era ir viver na Ásia, procurar Japão, China, e o país que achei mais interessante na altura, senti que era mais interessante, foi precisamente a Coreia do Sul. Saio de Portugal com 24 anos e vou para a Coreia do Sul, sem saber falar a língua. Numa terra bastante estranha, mas a Ásia bastante particular. E foi aí que começou, de certa maneira, a minha relação mais com o Oriente. Ou seja, tem muito mais a ver com a procura de perceber como é que os povos progridem, como é que se envolvem, que lições é que fulgurando a Coreia. Aquele país foi basicamente destruído de várias formas. Até ao princípio do século XX, digamos assim, era conhecido como o Reino Ermita, assim, o Hermit Kingdom. Era muito fechado ao exterior, completamente fechado. Tinha todas as suas tradições e depois de 45 há a independência, mas depois dos anos, em 1950 e 53 temos a guerra da Coreia que destrói novamente o país e a partir daí temos toda a reconstrução. Portanto, para discutirmos um pouco a situação da Igreja na Ásia. Ora bem, como é que começou o meu interesse pela Ásia? Quando eu tinha 15 ou 16 anos, vivia em Lisboa, porque eu não sou de Lisboa, sou de Leiria, mas vim para Lisboa aos 13 anos de idade. O violino está no telhado. Bom, está no, um deixei no Japão e o outro está guardado e na bagagem. Mas viajava de mochila e violino. Exatamente. Eu viajava com mochila e violino. Depois, quando vivi na Alemanha, em 1985, isso era quase impossível, mas eu consegui. Passei dois meses e meio no Tibete. Isso, para mim, foram experiências muito importantes, até para alicerçar em mim minha singela opinião, que seria bom que nós nos abríssemos à Ásia e fôssemos para o continente asiático. E fui amadurecendo esta ideia, nunca desisti da ideia, certamente no início pensaram, bom, seriam como que um trampolim para outros países na Ásia. Porque, como missionário, eu não gostaria de ficar aí amarrado a um único país, a um único lugar. Tinha este interesse pela Ásia, a Ásia tão diversificada, já a Coreia e o Japão são tão diversificados. E foi, portanto, nasceu o interesse para a Ásia, nasceu aos 15, 16 anos, nunca desapareceu, só foi aumentando com o tempo, aumentou na Alemanha, depois continuou a aumentar quando viajei para a Ásia e fui alicerçando essa ideia. Depois partimos para aqui uma coisa que vem aqui no livro do silêncio, que eu vou perguntar. Ora bem, eu quando cheguei ao Japão não sofri propriamente um choque cultural. Talvez porque já tinha viajado. Falar um bocadinho mais alto. Tinha estado em contacto com diversas culturas diferentes, diversas formas de agir, de reagir, diferentes comidas, portanto, não sofri propriamente um choque. Além disso, quando vivi na Alemanha, eu E é curioso que isto acontece nos dias de hoje. O nosso primeiro trabalho é aprender a língua ao longo de 2 anos, numa escola de japonês. E já nos finais do século XVI, como sabeis, Francisco Xavier chegou ao Japão em 1549, e vamos cometendo muitos erros, naturalmente, e as pessoas vão-nos corrigindo, e as pessoas vão dizendo: ai, falas tão bem japonês. E é quando nós nos sentimos muito inchados, e depois, quando nos apercebemos que isso é a primeira coisa que temos que fazer é aprender a língua e não só. Nós dizemos normalmente, está no Evangelho, ide e ensinai. Eu creio que ali, principalmente no Japão, é ide e aprendei. Temos que aprender muito, muito, muito. Pessoas que... Mas tem que dizer do princípio. É que não, princípio. Não se pode tocar os pés de uma mulher. A partir do Evangelho? Não. Não. Isso é como é que se faz, como é que um padre que não é japonês consegue. Porque é o pé de uma senhora, é no Japão, perdoai que falo desta forma, mas é no Japão um lugar, portanto, um sítio do corpo muito, muito sensual. Portanto, mulheres e crianças. E além disso, simbolicamente, os apóstolos eram 12, simbolicamente, claro, eram 12, eram muitos 12, mas pronto, esses 12. E então, pedia que, como ora, portanto, eu como expliquei, não tocaria no pé, então eu vertia a água sobre o pé, depois pegava numa toalha e envolvia o pé dentro da toalha. Portanto, não tocava no pé, não tocava na pele. E foi esse. Catarse, ou seja, no fundo, para a explosão emocional de toda a vida muito intensa. Quando eu dizia que a Coreia passou no século XX, é um testemunho de como é que um país que era claramente, nos anos 50, era um dos países com muita dor, com muito sofrimento, com muitas mortes. É um país que sofreu. Quem lê, se calhar quem, e eu vou tentar seguir, o cinema coreano, a literatura coreana, é muito crua. Toda ela é crua. O último livro que eu li foi Ganhou o pressa, sem planeamento urbanístico, as motas, em vez de andar nas estradas, andavam nos passeios, nós tínhamos fugido das motas nos passeios, como há muitas cidades asiáticas, no, em Seul ainda acontece isto, ainda acontece nos últimos, está a mudar. Uma coisa, não me considero sequer um falante coreano, é fácil ler, o alfabeto coreano é fácil ler, nem sempre apanho está lá, mas consigo perceber as ideias essenciais, mas A Coreia é uma história fascinante. Depois queria dizer outra coisa. Mas eu nunca, viver em Seul para mim nunca foi viver em. A ideia desconstruiu-se muitas imagens de cidade. Em Macau? Em Macau. Macau, na altura, é engraçado. Macau, eu passei por duas fases. Vivi em Macau quando Macau ainda era território. Fantástica, uma das minhas cidades favoritas, se cheira a dinheiro, é tudo muito dinâmico, muitos prédios. De repente pega-se num jet fora, num barco, passado uma hora chega-se a Macau e é uma cidade muito calma, não acontecia nada, não passava nada naquela cidade. Até para comprar jornais. Silêncio seja tão importante, precisamente, talvez para criar o contraste com a vida caótica do dia-a-dia. Eu vivia na cidade de Osaka e andar pela cidade, eu vivi praticamente, trabalhei quase sempre no centro. Olhar para lá, passou o letreiro, pronto, já vai no lugar errado, vai na direção errada, nunca mais se orienta. Tem que voltar ao ponto de partida. Isto aconteceu muitas vezes. Portanto, para criar o contraste, é uma vida. Carros passar, mas entra-se num santuário sintoísta naquele terreno sagrado entre a natureza e ouvem-se os pássaros e as cigarras quando é no verão, que isso é um ruído ensurdecedor. Coisa que eu não sei se as pessoas têm essa experiência, mas eu não tinha, quando me apareceu em Carcavelos um padre que lavou os pés também às mulheres, ficou tudo, e aos habitantes de uma casa que pertence ao centro comunitário. Também tem a ver com tudo isso, no fundo. Porque há este encontro com o padre Ferreira, não é? E o padre que mais novo diz-lhe que os japoneses que houve os japoneses idealizam um homem belo, digno de ser exaltado. E esse homem chamam-lhe Deus. Chamam Deus a um ser que tem a mesma existência do homem. Mas esse não é o Deus da Igreja. E depois mais adiante. A missionação perdeu para palavras muito duras do padre Ferreira aí no livro O Silêncio, e eu acho que ele tem uma certa razão. Vamos lá ver. Na generalidade, o japonês não tem a concepção de um Deus como é o nosso Deus cristão. Aí é o Deus que está na trivialidade do dia-a-dia. São essas divindades, esses deuses, esses kami. Não um Deus transcendental que está lá longe e a quem nós recorremos, mas que nós não podemos tocar, nem sequer... na mente do japonês comum. O Deus monoteísta, o Deus todo-poderoso, o Deus que seja completamente diferente, que seja outro em comparação com o ser humano. O Ferreira acho que tem razão no que diz respeito à concepção de Deus. Claro, não terá razão totalmente, porque, vamos lá ver, quando eu, depois da chegada de Francisco Xavier, houve tantas conversões, eu acredito que muitas delas. Com essa imagem dos mártires, porque foi ontem aí em Angra e vem ainda com essa carga dos mártires do Japão. Mas quando ele diz que o Japão é um pântano onde a planta pelo menos andou por lá. Quer saber mais do que todos nós aqui. Nós temos que procurar uma forma de viver o cristianismo dentro desse chamado pântano. Então. Desse denominado pântano. E no pântano ajuda a crescer, ajuda a viver, ajuda essa planta que vive no pântano, ajuda essa planta a viver no próprio pântano. E não acha que isso é, é uma mensagem? Quando apresentamos este Cristo com essas três características, eu apresento sempre este Cristo com as três características, que é o Cristo do Shusaku Endo, porque eu acho que é o Cristo de que nós necessitamos no nosso tempo atual. Já o Bonhoeffer, ajoelhemos à frente do outro e que seja um Cristo, portanto, é um Cristo débil, não um Cristo todo poderoso, mas um Cristo débil e um Cristo maternal, isto é, um Cristo que tenha uma compaixão maternal. Substitua Cristo pela Virgem Maria, porque Fátima é muito importante, mas é importante como um caminho para Cristo. A meta é sempre Cristo, nunca se pode ficar ali, porque então isso seria uma heresia. Não é? É sempre como um caminho para Cristo. Pensar uma ética. E nós agora aqui, as associações têm feito, nós aqui na capela estamos a preparar uma peregrinação à Holanda. Sim. E a figura tutelar é Eti Hillesum, que comunga exatamente também desta. Eu penso que sim, que nos identificamos muito mais com este Cristo, até porque nós estamos habituados, mesmo que nós não reflitamos concretamente sobre esses aspectos, nós inconscientemente então esse Cristo maternal, débil e o Cristo companheiro é aquele que nós sentimos na nossa vida. Se ele está metido na nossa vida, nós sentimos-nos cada justiça, isso, a solidariedade, isso toda a gente pensou que se aplica do lado. Até quando se fala na questão dos afetos, eu vou falar sobre o presidente dos afetos, o Papa Francisco é o Papa dos afetos, as pessoas gostam do amor. Apóstolos 6, versículo 2, os apóstolos não nomearam ninguém, pediram à Assembleia para eleger 7 pessoas para servirem à mesa. Toda a gente gosta de comer e beber. E eu penso que o Jesus fez a última ceia, numa refeição normal, onde que é grande, quando digo grande, tinha 1.600 fiéis, mas há paróquias onde na missa dominical estão meia dúzia de pessoas, literalmente meia dúzia. E então, quando as pessoas são poucas, XVI, mas a Igreja de Osaka valoriza muito o trabalho dos leigos, a função dos leigos na própria paróquia. Isso sobressai muito nas paróquias, principalmente a de Osaka. Sim, posso. podcast. Sim. Sim. Os três filmes estão neste momento a passar no Ninho, mas acho que ainda vão conseguir. Uhum. Eu até vou ver outra vez. Se puder, sim, vou ver outra vez, gostei muito, muito, muito. Uhum. Queria falar-se desses três filmes. E há outro, Os Montes da Lua Vaga. Sucesso intelectual, etc. Lembro-me de um livro que me impressionou bastante, não lembro da autora, era uma escritora francesa, e o livro chamava-se, era significativo o título, La métaphysique d'étude. Uhum. E era uma francesa que foi para o Japão. E no cotidiano de uma pessoa religiosa, acha que há choques? Sim, eu creio até que as duas perguntas estão interligadas. Uhum. Ou pelo menos eu tentarei interligar as duas perguntas. Porque, como disse há pouco, do Espírito Santo, partimos do princípio da imanência através do Espírito Santo, da força do Espírito Santo. Sim, mas o Espírito Santo já aponta também para a transcendência. Portanto, é este equilíbrio que nós temos que manter. O meu Jesus, então, é um Jesus criado à minha imagem, através da minha imaginação. E então o Cristo será menor do que eu. Portanto, isto é o perigo de quando nós, principalmente no Japão, apresentamos eu já não sou religioso, porque esta religião Shukyo acaba por ter uma ligação à religião de cariz ocidental, que é a religião monoteísta, normalmente. E, por isso, a religiosidade do vive ali no confronto entre dois contrastes e muitas contradições. Portanto, ele é altamente competitivo e por isso é que o Japão conseguiu resistir àquela destruição depois da Segunda Guerra Mundial e é potente. Entra na natureza, ou por vezes até quando vive no seu apartamento e tem uma varandazinha, criam ali o seu jardinzinho, porque tem que ter esse diálogo com a natureza. Eu penso que aí está precisamente a religiosidade do povo japonês. Este diálogo e vemos tantos japoneses a caminharem pela montanha precisamente para se libertarem desse stress. Aliás, eles têm outra forma de se libertarem do stress, que é a bebida. A bebida com os pegando cá da Coreia, não sei se tem noção, mas a Coreia, na Coreia o cristianismo é fortíssimo, não sei se sabem isso. É. Depois das Filipinas é o país com a maior população cristã. E o cristianismo, fazem a guerra, não é a guerra, mas no fundo combatem, vão combater a ditadura na Coreia do Sul. Portanto, o cristianismo é muito mais ativista. Eu não sei como é que no Japão não parece ser tanto esse. É uma dimensão sequer mais espiritual, mas na Coreia tem uma. Aliás, a teologia da libertação na Coreia. O que vocês veem na China passou na Coreia nos anos 60 e 70. Hoje em dia também a China está a mudar. Vão encontrar provavelmente mais estas imagens no Camboja, no Laos, no Vietnã. Mas foi, a Igreja esteve muito por trás de todos estes movimentos operários e de ativista de transformação social, de justiça social. Por isso acho que faz muito sentido. Mais cerca de 400 mil estrangeiros, principalmente brasileiros, coreanos, vietnamitas, peruanos, filipinos. Depois, é uma igreja muito pequenina, mas e porquê? Pelo serviço que a Igreja presta à população japonesa, independentemente da sua religião. Isto diz o Papa, e é verdade. Porque se nós estivéssemos ali no Japão só para atender por exemplo, pelo templo budista e o monge não tem tempo para os atender ou não está. E aquilo vai passando de uns para outros. Olha, na Igreja Católica está alguém que escuta. E principalmente nesta última paróquia, E claro, já sabia, quando vinha alguém que queria falar, olhava para a pessoa, via, pronto, isto vai demorar uma hora, duas ou três. E as pessoas falam, desabafam e depois vão embora. Não, porque lá é legal, ou seja, pois. A medicação não é... Eu acho que, por exemplo, a questão da culpa na Coreia é maior que no Japão. A dimensão da culpa, a questão sim, do pecado. Sim, deve ser maior, sim. Acabar com as hierarquias sociais. A Coreia do Sul sempre foi. A Coreia, estou a falar da Coreia do Sul, que eu conheço melhor, é uma sociedade muito hierarquizada. E quando entra o cristianismo, é uma forma de se tentar. Eu não sei se teve esse princípio também no Japão, mas na Coreia foi muito forte a ideia de. Questão de igualdade. De igualdade. Apesar de estarem a falar só da mãe deles, a ideia de comunidade é muito forte do nós. Portanto, saem das vilas, saem do campo e vão para a cidade. E a igreja, os centros comunitários, acabam de ser o ponto de encontro dessas pessoas. Ou seja, é onde se encontram no fim de semana. É, no fundo, é restabelecer os laços. Estudou a Pacuné e era onde eu ia à missa. A missa, por acaso, era, acho que era um padre francês que celebrava a missa. Mas os jesuítas, por exemplo, são muito fortes na Coreia do Sul. Interessante. Escreveu um livro muito interessante, isto já há uns 15 anos, sobre eutanásia, aborto, suicídio, etc. Pontos mais fraturantes. e dizia, nessa altura, sobre o aborto, um povo japonês, e eles, a segunda frase, já estão... É a mesma coisa, os coreanos, é igual. É a mesma coisa, não é? Sim. Acho que tem muito a ver com o confucionismo. O confucionismo é muito forte, são muitos... Esse que as mulheres têm na sociedade, ou seja, é muito difícil ser mãe, é muito difícil ter uma vida, uma carreira profissional, é caríssimo ter filhos, no fundo, e tudo o que implica, no fundo, acaba ser facilitada, facilita-se a vida. Não. E... Não, a comunicação, não retirar da espiritualidade nenhuma nem valor nenhum à celebração e talvez também dos ensinamentos portugueses na missa. Mas só lá. A questão da realidade, eu ia dizer, essa questão do aborto e dos suicídios, isso não terá a ver. Três feriados, eles juntam outros três ou quatro dias e tiram uma semana de férias. Portanto, se nós fôssemos aplicar esse sistema das 8 horas diárias e um mês de férias, a sociedade destruía-se, ficaria destruída, totalmente destruída. Que tem com o local de trabalho mais do que fazer em menos horas aquilo que podem fazer. Diz com a armadura de chamar a atenção porque é justo. Pois, mas isso é cheio de amor. Mas essa dimensão, o que eu sinto, e no Japão, provavelmente. um ou dois McDonald's em Seul, que era uma cidade de 14, 15 milhões. E era nas zonas mais ricas da cidade. E eu saio de lá... Não, eu vou em 94, portanto, e nesse ano é quando se dá o que eles chamam de CGA, que é a globalização. É, traduzida é a globalização, é a abertura do país. Então o país decide se abrir. E de repente é a quantidade de marcas americanas a entrar, a os coreanos começam a poder viajar. Antes era difícil ter um passaporte, porque não se deixava ser as pessoas para não ser moeda, para não ser o dólar, era uma maneira de controlar capitais. O país era muito fechado nesse aspecto. E, portanto, nós fomos ver em 94, estamos em faço umas contas, portanto, é nisso, e o país tem que imediatamente responder a tudo o que está a acontecer, tem que ser muito competitivo e muito... É muito competitivo. Lívia? Eu pergunto-me como é que uma sociedade aguenta um tipo de vida, de ritmo de vida, etc., que dá a ideia que é desumano. E a minha perspectiva é... Mas eu acho que isso tem muito a ver com a transferência de valores. Quer dizer, se as pessoas de repente ou perderam uma guerra ou ficaram sem nada, etc., têm que ter algo que canalize as suas energias, os seus valores, os seus interesses. E fazem tudo por isso. E esse ritmo alucinante de trabalho que dá no Japão, e estou convencida que eles não farão ronha, como nós dizemos, não é? Que as horas que trabalham mesmo à séria. Sim, isso sim. É em função de um determinado ideal, querem com certeza ver o Japão como um império ou um país marcante no mundo, etc, etc, e acham que a vida individual também se poderá sacrificar a esse ideal. Pergunto, isso não será é precisamente esse ponto. Sacrificar a vida individual a favor da empresa ou a favor da comunidade. Porque a mentalidade japonesa funciona à base de círculos concêntricos. O primeiro círculo, digamos que é a família, mas não o individual, porque é a família. Ou talvez o primeiro círculo ainda seja a empresa. E talvez no Japão. No Japão. Na Coreia. No Japão, talvez ainda o primeiro círculo talvez seja a empresa. E foi por isso que os japoneses, no início, conseguiram reconstruir o país. Porque eles aplicaram-se a trabalhar para a reconstrução do país sem receberem salário. Porque o que era fundamental. Quantas horas é que eles trabalham? Como? Quantas horas? Isso depende dos trabalhos. Eles podem trabalhar 8 horas, como podem trabalhar 10, ou podem trabalhar 12, ou podem trabalhar sem horário específico, mas eles, portanto, para eles o aspecto comunitário é fundamental, portanto a empresa é fundamental, eles sacrificam os seus próprios interesses a favor do interesse da empresa, porque a empresa é a comunidade da qual eles fazem parte. Isto é muito característico do Japão e eu penso que o Japão atingiu um nível tal que agora, mudando o sistema, seria a derrocada total. Claro que para nós é desumano. Eu, quando fui para o Japão, correspondia-me com um antigo professor meu que já faleceu, mas ele dizia: bom, tu estás aí nesse país de pouca terra e muita gente, e um país aparentemente desumano. E a vida, quando nós analisamos com os nossos olhos ocidentais, aquilo é desumano, porque é valorizar mais o trabalho do que a própria pessoa. Mas isso é o normal no povo japonês. Tenho um amigo que tem 86 anos, completou este ano 86 anos, e quando